ILS X-ray para fixo na zero. Informe estabilizado. 2000 pés, ILS X-ray autorizado na frente de dona, rapaziada estabilizado. 4462. O 1966. Ah. Com 46, controle Salvador, 120, decimal 8. 208. 966. Esse é um 966 da Gol. A 966 suba conforme autorizado para nível de voo 370, aguardando contato radar. 966. Poderia voar na proa de Mótima, vai passar o 080. Quase mantém ali da TAM 3192. TAM 3192D, sem mantenha 3 mil pés livre da restrição de altitude em Itaca. TAM 3192, para 3 mil pés com 1018 livre da restrição em Itaca. TAM 3192. Você autorizaria voar a Zepada presente, o 966? 966 autorizado, Jamo. Jamo, 966. 966, contato radar cruzando 3 minutos aí. Já saí da PUCA. Que mais deu? Vamos na frente de Jamo, mas quando puder voar, zipa, 966. O meu mic encerra Golf controle. Na sua escuta, controle. Golf, serviço radar encerrado, afastado de Salvador, 41 milhas a oeste, em frequência livre para auto-coordenação e para serviço de informação de voo e alerta, centro Recife, 128.8. Na livre, o Mike Serra Golf, informação 288, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Duna. Está presente, autorizado, Duna, até 3192 para 3 mil pés. Golf, informação Vitor, confirma o pai de Vitor Telecom. Gente, aguarda um minuto para qualquer coisa. 045, desse mantenha 3 mil pés. Informe estabilizado. Direito 045 para 3.500, é controle estabilizado. Lima em Costa. Do 271, solo ao 50, primeira direita, só 121, decimal 9. 219. Patrulha está 3155, precisa desviar à direita, na proa 230. Gente, autorizado de vista, 3155. Salvador Azul 2711. 2711, Alfa Kilo Pat 34 Romeo, posição. Alfa Kilo Pat 34 Romeo, ciente. Dois. 4462, Torre 1, 98, decimal 95. 895, obrigado. A 3192, desço, mantenha 2000 pés, autorizado, final ILS, X-Ray para pista 10, forma estabilizada. Pista 3192, descendo até 2000, autorizado ILS, X-Ray, reportagem estabilizada, pista 3192. Estabilizou, linha de corte. Sistema uniforme Tango, continue a aproximação, aguarde transferência de comunicações, leste descida para 2000 pés. 2000, aguardando linha de corte. Corre, boa tarde, 4462 final ILS. 4462, continua a aproximação. Abaixo de 3 de pouso, ajuste altinho, 1010. Ok, 1018, aguardando. 3155, informa o tráfego 3 horas, 7 milhas com o sul. Aeronave A29 da Força Aérea, mantendo o nível de voo 160. Tração de gas, posição de 3 horas, ciente da 3155. 190, vento 180, grau 089. Leve pouso, 4462. 0 com curva direita, primeira aeronave A, presumo 21. Sair Arbor, Elefa. O transponder 5434 e o controle já está operando em 208, ou 1097. 1097, protegimento correto, na porta pronto para receber questionamento. Informador, boa tarde, está fazendo a ordem da SQL, está tendo informação de suporte para direção externa ao redor de atalho. Fica Juliette X-Ray, número 6 para cópia, confirma o parte que se conta. Carro, parte da base, senhora. Gente, decolando da 3, 5, aguarda cópia número 3. Aguardando. Para Recife, frequência 1251, alterna 13335. 351, confirma 251, 3335. Afirma, tipo. Certo. A uniforme Tango, tráfego que precede na aproximação, 1 hora, 6 milhas. Um Airbus 320, mantendo 2000 pés. Assistência visual e CL notificados aqui, muito obrigado. Lima de Fortão. Seu uniforme, então, qual a sua velocidade indicada? 200, quer que reduza? Ativo, condições de reduzir para 1970 nós, para manter a separação com o tráfego que precede? Agora reduzindo 1970, Lima de Fortão. Romeu Charlie Bravo, ingresso na cidade, pode chegar de pronto. Azul 4462, Paulo 55, primeira direita, só 1219. Direita 29, boa. Amigo Isolta 3192. Torre 1198, decimal 95. 1895, ciência 3192. Oi, Salvador. Boa tarde, TAN 3192, final da 10, baixo travado. TAN 3192, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 180, grau 079. Leve pouso, TAN 3192. Oi, 1895, muito obrigado, excelente fim de semana. No limite, porta. Adivante. Papatango, limite, porta. Papatango, Lima, uniforme Tango, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste altímetro 1098. Alô, Ok, haveria uma possibilidade de prosseguir para o 17? A partida presente seria como me enquadrar para a final do 17? Afirmo, reporte no externo para cancelamento do plano, o Papatango Lima e Uniforme Tango. Reportar externo, Lima e Uniforme Tango. 423, controle 120, decimal 8. Charlie Bravo, aguarde para decolagem. Posição, já é livre o acionamento para o taxi chamado em 118, decimal 95, altímetro 10, 18, bom voo. Já? Concentra a guarda, por gentileza. Altímetro 10, 18. Delta Bravo pro Tio. Mike Delta Bravo, confirmando? Ah, o horário da sua notificação? Pessoal do plano de voo. Acertando o Lima de Papatango para a modificação das regras. Papatango, Lima e Uniforme Tango, plano instrumento cancelado ao 58. Da presente curva à esquerda, base pela direita da 17. Lima Uniforme Tango, reporte final. Passa na final no 7, Lima Uniforme Tango. Papá Romeu, Romeu, Charlie Bravo, tudo já decolagem, pista na 7. Vento 180 graus, 079. O Papatango, Lima e Uniforme Tango, somente para informação, uma aeronave decolando da pista 17. No novembro, mantenha a papá, aguarde. Saída Arbora Elefa. Correção Arbora após direto. Transponder 5153 e controle 120, decimal 8. Esperar prosseguir? Pátio 5. Pátio 5, sente. Papá Romeu, Romeu Charlie Bravo, decolou 59, controle Salvador 120, decimal 8. 208, Charlie Bravo. Papatango, Lima e Uniforme Tango, tráfego avistado, trem checado? Checado, embaixo travado, Lima e Uniforme Tango. Papatango, Lima e Uniforme Tango, livre pouso, pista 17, vento 190 graus, 629. Livre pouso no 7, Lima e Uniforme Tango. Gate 02. Alfa Juliette, Gate 02, obrigado. Ocean 63155, copia? 6355, copia. Guarulhos autorizado 360, decola da 10, com primeira curva direita na saída da EOD da Motiva. O Pesulu 10, primeira no via após Piraí, conforme roda. Transponder 5433, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, da EOD da Motiva. A saída primeira via Papa Zulu 10 e Papa Alpha India. Transponder 5433, controle 1208, chama 6355. Lógica Juliette, conheçam, o chama 6355, cotejamento correto, confirma somente o transponder, por causa? 5433. Gente, cotejamento correto, após a próxima hora, pushback e acionamento no 06. Será. O Salvador, é o voo no 097 para o puxa acionamento, gate 9. Autorizado, reporte táxi. Informa que vai acionar na posição e após será o puxa. Gente, reporte iniciando para o pushback, autorizado então somente o acionamento na posição, reporte pronto para o pushback, ok? Gente. Ingresse, pistão na 7, reporte neto, pronto. X-Ray, copia? Copia, ótimo, que é autorizado, IRC, uma centena, decola da 35, com, na saída Momo, após direto. Transponder 51 ao 77, controle 120 decimal 8. Autorizado, salvador de VC, seu nome. Decolando a cabeceira 35, vocês da Momo, a transição 77, controle 120 decimal 8, Oscar Black X-Ray. Oscar Juliette X-Ray, com o estagiamento correto, confirma o POB? 06 no POB, Oscar Black X-Ray. Gente, para acionamento e táxi, chamação em 1-1-8, decimal 9-5, altímetro no 0-1-8, bom voo. 1-0-1-8, 2-2-4-1-8, passa de 2-2-0 para 1-5-0, na esperança do Paitapi. 2-6-9-1-8, acione a identificação, inicialmente via chegada Mari, para nível de voo 0-5-0. Está autorizado manter high speed para sequenciamento, 2-6-9-1-8. Livre acionamento, reporte pronto, táxi. Estamos em coordenação aqui com o centro, não temos, e com a sala ES. Tem um FI junto à sala ES Salvador, o seu plano? Passar para o botão, informação Vitor. É 998, copiou o controle? Copiei, quero ficar no está autorizado manter a presente velocidade, reporte para... redução. Ok, então uma velocidade para redução. Papapá, Alfa Tango Tango, acione identificação, voo Itape, em Itape, intercepta via chegada Mari, reposto no ideal de descida. Avançado para chegada Mari, vai reportar o ideal de descida, Alfa Tango Tango. Confirma quem chamou para o pushback, é o Xana 6327. Autorizado, reporte táxi. Tango Exo 1 November, decolou 03, controle Salvador 120 decimal 8. 208 November. 208, Exo 90, decolagem foi escura. Tango Exo 1 November, contato radar, mantenha 1 no meu país inicialmente no corredor Axé. E o PEN, corredor Axé, botará no farol 1 November. November, qual para o ideal para o destino? 264. 264? Afirmativo. Controle Salvador, boa tarde, passaria 2231, informação, Vitor. Gente. Você falou November, suba inicialmente até 2500 aí. 2500 pés, Controle Salvador, boa tarde, passaria 2231. Passaria 2231, na cena de identificação, voa em mar intercepta via chegada, reposte no ideal de descida. Controle de mar, informaria para a descida 2230. Barra Romeu, Romeu Charlie Bravo, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251-3325, Romeu Charlie Bravo. Alô, Tango Bravo, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, desça e mantenha nível de voo 060. 060. Alfa Tango Tango, qual a máxima velocidade que consegue entregar na descida? 160 nós. Mike Vitor copiou o solo. Por gentileza. Pronto, Flávio, que foi? Gente. Mike Mike Vitor, protejamento correto, para acionamento e táxi chama Tony 1 no 8, pessoal 95, 8 metrô 908, confirma o POB. Cliente, confirma a frequência da torre. 18 decimal 95 para o acionamento e táxi, bom voo. 2500, Paredo 2231 não tem condições de voar, Duna? Afirmativo. Pois Duna, reposto no ideal de destino. Câmara ideal 2231. Controle 2231, passarei para nível de descida. Paredo 2231, desce inicialmente para nível de voo 110. 110, 2231. Paredo 2231, tráfego 10 horas 8 milhas com Nordeste, Charlie 402, cruzando nível de voo 100 em descida. Centro do tráfego 2231, passarei. Quem quer cruzar o novembro? Gente, foi coordenado aqui pelo controle se o senhor tem condições de decolada 35 na saída Conde. Mantém como copiado anteriormente com curva à esquerda, posição à direita na Conde. E se tem condições de decolada 35. Estado táxi, até a inspeção da 17, aposto para ingresso. Para o táxi, vai ser na 1023 horas, Salvador. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chamador em 118, decimal 95, altímetro 1019, bom voo. 19, bate em Índia, ponto de espera, 19, 18, 95, 63, 87. Solo Salvador, o voo 097, para o 1097, após a passagem do E2 da Avianca, retaguarda, inicie o pushback em apostar. Após a passagem do Avianca, pushback, apostar a passagem do 1097. O Xané 63 no 4, copia. Afirma que é pronto na cópia, Xané 63 no 4. Petrolina, nível 340, decola da 10 com primeira curva esquerda na saída Momo, Nenim. Opa Zulu 120, primeiro aerovia que intercepta, após conforme roda. Transponder 544 NEM, controle 120, decimal 8. De altímetro 1018. 4.908, 69.9. Nossa decolagem, saída Momo, transição Nenim. Opa Zulu 20. Transponder 5446, controle 208, Xené 63 no 4. Passando, passando, passo radar afastado de Salvador, 40 milhas, sudoeste. Vetor radar para sequenciamento, curva esquerda para o 040, limite ao localizador. Esquerda 040, limite ao localizador, pelo tempo. Tá bravo, cozinha? Fortaleza autorizado nível 410, decola da 107 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Fruti, transponde 5465 e controle 120 decimal 8. 4 mil pés, autorizado a sinal ILS em forma estabilizada. Direita 050, desce 4 mil pés, reportar estabilizado, azul 9.8. Oi, Salvador, boa tarde, Xené 63, boa espera da 10, pronto. É, 6327, a linha e decola pista 10, o vento 90 graus, 07 nós. A linha decola da 10, 6327. Bravo, ser chamado de pouso em Valença? Gente, Lima, Quilo Bravo, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife no 28.8. para da presença de frequência livre, Lima Aguilo Bravo. Bravo, sim. 998, informa o tráfego 11 horas e 6 milhas com rumo oeste. O Papa Alfa 31 mantendo 2.500 pés. Paredo 2231, desça e mantenha nível de voo 090. Tráfego à sua esquerda, aguardando a separação regulamentar para autorizar a descida. Agora para o 090, 231. Meu pé. Altímetro 1099. Atributo 2019, Alfa Telecom. A estrada Foxtrot mantém a parede. Guarda de segurança para ingresso, pista 35. É 998, tráfego superado. Desse mantenha 2 mil pés em forma estabilizada no localizador. Paredo 2231, desça e mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, 2231. 211, no time controle Salvador e 1208. Volta, 208. Acelerame 327, decolado. 212, time controle, 1208. 1208, chamará 6327, grato, boa tarde. Patrulha de Salvador, boa tarde, Arsenal 6327, decolou, cruza 2 mil pés do perfil da El Coral. Arsenal 6327, contato radar, suba para nível de voo 240, após 2000, voe Coral, Arsenal 6327. 2000, direto Coral, sobe 240, 6327. Controle, Oscar Papagô. Oscar Papagô, filho. Suba e mantenha 3 mil pés, contato radar, voe direto lá. Bom, autoriza 1000 pés do Axan até o farol da Barra e depois o destino? Não propõe modificação de regra? Afirmativo. Regra de voo modificada aos 19 e 13, mantenha-se em condições visuais, corredor Axan, 1 mil pés. Oscar, por favor. Bom. Eco Zulu November, sub, mantenha nível de voo 065 e voe direto destino. Ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Atende a espera de 295, então. Papapá, Alfa, Tango, Tango para o localizador, curva direita para o 060, desse mantenha 3 mil pés, de forma estabilizada. Direita para o 060, vai descer para 3 mil, vai apontar estabilizado, Alfa Tango. Aqui, Delta Bravo, aguarda a direção de táxi. 6998, Torre, 1198, decimal 95. 1895, Boa Azul, 6998. Paredo 2231, desça e mantenha 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray para pista no zero, informe estabilizado. Para 2 mil pés, número estabilizado no X-Ray da 1022, 3 anos. Boa história da visual para o 7 e a Delta Fox. Eco Delta Fox Trot, torre 118, decimal 95. 3847. Controle de Salvador, Oxenai 6327, solicita sinal 180. Foi, mantenha nível de voo 180, Oxenai 6327. 180, 6327, grato. Escuta final. É só para parar. Ajo 6918, ajuste no 019, livre pouso, pistão no 0, vento no meio 0 grau 079. Livre pouso, pistão 0, comi 19, azul 6918. Gente, o Oscar Juliette X-Ray, por gentileza, libere na taxi Lima, reporte a pista no 735 livre. Foi Salvador, boa tarde, voo 097.0 da 10. Vou manter o 010. Excelente, grata. Afirmo. Mike Data Bravo, está autorizado o táxi 70, sessão 17, informa o tráfego já na taxiway, reporte para ingresso. Pronto para ingresso na pista 17. Só papagou e quando possível ser chamado de pouso. Está estimando o pouso aos 4545. Teado 1945 estimado, ótimo, papagou e reporte no através para da base. Pronto. É 998, informa Papa Alfa, 31 na puta final na site, onde será que sua aproximação? Gente, azul 6918, tá visual coronado. 3217, autorizado com RIM, 340 nível, via Pesulu 10 até Tubave, Pesulu 16 até Cosmo, e a atual segue conforme o plano. A decolagem é da 10, saída da EL, transição Motiva, o controle 120 decimal 8, transponder 5461. Foi, transição 3217 autorizado com fins Belo Horizonte, nível 340, aerovia Pesulu 10, 10, o Mavi da Pesulu 16, Posbu. Decolando a pista 10, saída da EL, Motiva. Aciona 5461 e o controle da pós 1208, é o TAN 3217, posição 5. Correto, TAN 3217, chame pushback e acionamento. Reportaremos nosso senhor, TAN 3217. Aí interceptou a 17 Eco Delta Fox, lateral da RMA. Eco Delta Fox, sim. Livre pouso, pistão na 7, o vento no 7, 0 graus, 05 nós. Livre pouso no 7, Eco Delta Fox. Posso ser para Golfe, frequência livre para autocoordenação. Estabilizado no lote 2231 passaredo. Passaredo 2231 torre, 118, decimal 95. 118952231. E o transponder 5464. 370 Recife, Fuca Caju, 208 controle, 5464 transponder. Correto, vou no 620, chame se tiver questionamento. Camarada. 31, boa tarde. Passaria 2231, boa tarde. Centímetro 019, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando a pista livre, 2231. Boa tarde, azul 6918. Oi, Lilian, 327 graus, senhorita. Solo Salvador, boa tarde, azul 6918. Boa tarde, azul 6918. Livre táxi via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, azul 6918. Estabilizado, localizador Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, torre 118, decimal 95. Ponto 95, Tango. Utilização de táxi. Torre, boa tarde, Alfa Tango Tango, passou duro, estabilizado. Alfa Tango Tango, apenas confirmando pouso 90. Isso. Continua a aproximação, aguarda a utilização de pouso. Certo, guardado, Alfa perguntando. Passagem 2231, está autorizado o pouso, pistão 90, vento 970 graus, 05 nós. Autorizado o pouso, 902231. Gol 0097, declarado 221, chama o controle 1208. 208, boa tarde, 907. Abatango, Oscar Juliette X-Ray, ali mantém cabeceira 35, reportando pronto. Charbor, Papa Via, para nível de voo 360. Charbor, 360, contato radar 1907. Todo mundo 097. Confirmo decolagem imediato. Autorizado a decolagem, a pista 350, no 70 graus, 06. Oxenai 6314, livre pushback e acionamento, chame para o táxi. Solo 22, libera a direita, chame solo 21.9. Direita vai chamar 219. Autorizado, Confins, 360, o nível. Via Upper Lua 21. A decolagem é da 10. Saída Arbor, após a Lefa. O controle 120 decimal 8. Transponder 5424. 5424, confirmam. Correto, azul 4198, chame para o pushback e acionamento. Solo, passarei 2231, boa tarde. Passarei 2231, boa tarde. Livre táxi via Alfa e Juliette para posição remota 12. Alfa, Juliette para 12231. Direto Momo, Oscar Juliette X-ray. 100, direto Momo, Oscar Juliette X-ray. Solo Salvador, boa tarde, Oxenai 6355, estado 06 para o pushback acionamento, totalmente pronto, só aguardando aqui o finger ser removido. Você tem contato com o pessoal da Infraero? Afirmo, a gente vai informar aqui a Infraero, aí quando o senhor estiver totalmente pronto, é só chamar que temos tráfego taxiando pelo pátio retaguarda. Está sentindo o tráfego, informa que agora sim a funcionária da Infraero está subindo aqui. É, mais um minuto, está totalmente pronto aí, o 6355. Ok, chame para o push então, o 6355. Chama na 6355. Fala, passarei 2231. Prossiga. Avisou com a vinca, puxando, está autorizado pelo pátio. 0 grau 069. Desde o 4, o senhor tem livre táxi até a remota 12, o 2231. Obrigado. O Oxenai 6355, informa o tráfego ATR da Passaredo, vai passar através do portão 6 e após, coordene com sua equipe de solo, inicie o pushback acionamento no portão 6 dúzia, o 6355. Sentido o tráfego da Passaredo, após a passagem do mesmo, prossegue com o pushback acionamento no 6 dúzia, Oxenai 6355. Livre táxi, pátio 3 e aquilo. Solo Salvador, é o TAM 3217, por gentileza, posição 5, nosso pushback, acionamento. Autorizado, TAM 3217, chame táxi. Autorizado, reportando o táxi, TAM 3217. Já está pronto. Essa na pista, libera na Lima. Na Lima chama a torre. Perdão, Solo, 121.9. Solo, passarei, está guardando o balizador aqui na 12. Gente, passarei, já foi informado aqui ao Solo que os mesmos estão se locomovendo aí para a remota. Siga as instruções do mesmo, ok? Guarda. 017. 3789, boa tarde. Acione identificação dessa via. Chegada bom. Reporte no ideal de descida. Via chegada bom. Está livre, o saque para a direita. Ponto de espera. Então, 01895, a torre, boa viagem. Tá, Romeu, Oscar, Mike, Vitor, prossiga. Decolou, subida Conde, na sua escuta. Controle, Papai Romeu, Fox Mike Vitor. Fox Mike Vitor, nível 170, saída Conde. Fiquei mantendo subida Conde na sua escuta. Controle, Oscar Juliette X-Ray. Oscar Juliette X-Ray, prossiga. Somente confirmando, está livre da restrição 390. Juliette X-Ray livre. Ok, gente. Bruno 097, passa nível 150, chama Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288-260, boa sorte. Delta Bravo. Prossiga o táxi via pátio e você vai seguir um Airbus da Oceané aqui no través do gate 612. Mantenha a posição no través do 7. Oceané 6355 para o táxi, com 127 a bordo, alternada de avião com 510. A 355, livre táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895. Rio táxi via pátio Índia até o ponto de espera da 10, quando a torre 1 ou noite de 95, a 635. O Mike Delta Bravo, seguindo o A318 da Oceané, prossiga via pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Mike Delta, da Calau 229, chama controle Salvador e 120-218. 1208, Mike Delta. Controle, Papatango, Mike Eco Delta. Papatango, Mike Eco Delta, contato radar, subir mantém 100, saída Coral. 100, saída Coral, Mike Delta. Posição 10, vento 170 graus, 079. Alinha de coragem, estão 0, enxerga 6304. Autorizado, chame táxi. Valeu, chama táxi. Para a própria minha regional, eu estou aqui. Abatango, Juliette X-Ray, controle. Ah, escuta, senhor, Juliette X-Ray, assim que possível, seu estimado do pouso e o ponto de modificação. O pouso, ponto de formação da senhora, quando estiver gelado, ainda ele está em positivo, quando nivelado, informa. Autorizado Guarulhos, nível 360, Apesolo no zero, Tetalbaté. Decoda pressionou 0, saída da EL, transição morte na 120, decimal 8, controle 5504, transformando gol 1169. Reto, gol 1169, chame pushback acionamento. Senhora. Salvador, eu tô 3217. Siga. Pode só manter a posição mais uns minutinhos, senhor, por gentileza. Ok, pode manter a posição aí quando tiver pronto pro táxi, informe. Muito grato, senhor. Continue a fronte de Fortaleza, tá 3217. Tira uma parte, você fala dos 32, chama o controle de Salvador, 120.8. Uma controle de Salvador, número 20.8, China 63, 14, boa tarde. Tá, Romeu, Mike Delta Bravo, mantém condição da pistola 0. Xené 6314, contato radar, submantém o nível 340 via saída Momo. 340 via Momo, Xené 6314. Controle, agora 0.2, não vai. Acho que a Juliette tem que subir, prossiga. Informando a senhora já o ponto de modificação do plano. Agora que a nossa coordenada. Acho que a Juliette tem que subir, por gentileza. 1131, sul. 041268 é o ponto de modificação para a visão. 1131 sul e confirma o uísque que estou no poder. 041 268 copiado, acho que a Juliette é X-Ray. Para o táxi, chame a torre 1895, exército 2031. Para o táxi agora, o senhor está 3297, POB 1972, autonomia de 3 horas e 19, altera Guarulhos. Ok, está 3217, está livre o táxi em frente, de Apache Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Graças, o táxi em frente, Pátio Índia, no ponto de espera 1895, graças, excelente táxi, está 3217. Salvador, boa tarde, passarelo 2231, informação em avisa. Passarelo 2231, ciente, está autorizado barreiras, o nível 1960, via Whisky 42 até Lapa e após direto barreiras, a decolagem é da 10, saída Momo, transição VATAP, o controle 120.8, transponder 5471. Barreiras no nível 1.60, decora da 10, Momo VATAP, Whisky 42 até Lapa, depois direto Barreiras, vai acionar 5471, 1208 é o controle 2231. Passarelo 2231, correto, chave pushback acionamento. Vamos lá. Taxi, gol no 620, 176, alternado. Gol. Controle Salvador, boa tarde, Xené 6355, decolado no perfil da Dael Leda Motiva. O Xené 6355, contato radar, submantém nível 360, após 2.000 pés, voa Leda. Sim, sobe o nível 360, após 2.000 pés, voa Leda, o Xené 6355. Xené 6314, informa o tráfego da sua posição de 2 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, passando 1-1-0 em descida, 1-ATR-72. Sentido tráfego, Xené 6314, negativo visual. Azul 2789, informa o tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo oeste, passando a nível 090 em subida para 3420, um Airbus 320. Pode ser o centro do tráfego então, 2789. É isso aí, tá com... Hã? Mantenho 080, Mike Eco Delta. Controle Xanem 355, solicita por gentileza a coordenação da Crua de Motiva. 355, aguarde. Guarda 6355. Mike Eco Delta, 1234. Um minuto, o azul 419. Estou aguardando aqui a aeronave da Gol liberar o pátio. Saudador, boa tarde, Papa Romeu, Mike Delta Bravo. Papa Romeu, Mike Delta Bravo, contato radar, subiu, mantém 410, sai da Momo. Sente para o 410, sai da Momo, Mike Delta Bravo. Direto Momo para o Mike Delta Bravo. Delta Bravo, autorizado. Bravo, direto Momo. 69, apenas fique atento a um Charlie 402 que está passando aí através do 7, coordenando com a sua equipe de solo, reposte táxi. 6 da aeronave funciona a retaguarda, vai coordenar aí, vai reportar para o táxi com o 169. Confirmando, a aeronave já passou, está livre, chame táxi, o 169. Autorizado, chama a Taju, nome é nosso. Que é o Potamcão? Prossiga o táxi via Lima, Mike e Quebec. E na Quebec chame a torre, é o cruzamento da 17-1895. Desça para 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado ELS Express, pista no 0, reposta estabilizada. Desça para 2.019, padrão estabilizado, 2789. Controle São Móvel, 1869. 1869, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 019, via bomb. Para 4.000, via bomb, bom. Controle Salvador, 208. 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. OTAN 3217, saída da EL, passa a mil pés. 3217, contato radar, submantém 340, após 2.000 pés, voa Leda. Subindo para 340, sem restrições, após 2.000, Leda, 3217. Eu siga. Sim, está autorizado o táxi até o seu hotel, reportando pronto para a decolagem. Azul 4118, alterna Serra Brava Romeu Papá, 3 horas e 4, 114 a bordo, está pronto para o táxi. Ok, o Azul 4118, livre táxi à direita, no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. Livre táxi à direita, ponto de espera 1895, a torre, 4118. Copiado. Boa tarde, Tânia 3145, pronto, cópia Galeão 340, informação Vitor. Tânia 3145, tem o 360 aprovado, o senhor aceita? Aceita, copia. Ok, tá autorizado então, Galeão 360, nível, via Upper November 857, até Moço, a decolagem da 10, saída da El, após Leda. E após Leda, direto Irume, para interceptar a UP November 857. O controle 120 decimal 8, o transponder 5502. Gente, autorizado, Galeão 360, Upper November 857, pista 10, saída da El, Leda. Após Leda, direto Irume, intercepta Upper November 857. E após 857, Moço. O controle 1208 e transponder 5502, TAN 3145. Pronto, TAN 3145, chame e pushback acionamento. Para o taxa 1169, seu mês de 181, para o mês de 420, saltando Galeão. Vai chamar para o pushback acionamento, TAN 3145. Gente, TAN 3145, o voo 1169, copiado e dado, livre táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10-1895 a torre. Transmite para o 3895-1-9. O 2789, completa sinal ILS, chama a torre 1-1-8-1-9-5. Sender com 95 graus, vai atrás. Uno 620, contato radar, subindo até nível 370 via Puca. 370 via Puca, Uno 620. Hotel Oscar de Juliette X-Ray, está 55 milhas, noroeste do VOR Salvador. Tem frequência livre para autocoordenação. Para informação e alerta, chama o centro em 126.85, alterna 125.45. Afirmo, Agesto 0031. Oi, boa tarde, Azul 2789. 2789, Agesto 09, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Agesto 2789. Papa Romeu, Fox, Mike Vito. Papa Romeu, Fox, Mike Vito, prossiga. Desvio no 70, vai voar mais 10 mil e vai chamar para o regresso. Fox, Mike Vito, ciente, chama para o regresso. 0 grau, 09. Sete, livre pouso, 2789. Dois, 560, inicia a redução até 2309. Exército 2031, nas rotas de Itália. Exército 2031, prossiga em condições visuais, 500 pés no litoral. Agindo Salvador no 019. Exército 2031. Exército 2031, chama o controle agora, 1208. Gesto 2031 copiou a torre.